Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e até hoje eu tenho as minhas cartinhas do Yu-Gi-Oh! Aqui é o Ju e anime é desenho e pronto, acabou. Akira aqui, até hoje não existe um anime melhor que Dragon Ball, cara. Só que não. Beleza. Tá certo? É isso aí, galera. Nesse segundo episódio, vamos estar falando sobre animes. Aqueles que a gente mais gostou, aqueles que a gente assistiu quando a gente era criança, né? Ou que a gente assiste até hoje. Beleza? Então se prepara aí, aumenta o volume que tá começando o Papo de Japa. Vamos falar aqueles que não só marcou a gente, né, mas que é de alcance de todo mundo, né? Não adianta nada a gente falar de um anime aqui super específico que ninguém conhece. Então a gente vai focar naqueles, a maioria aí de vocês já deve ter assistido ou na TV aberta, ou na TV fechada, ou no YouTube. Imagina só a gente chegar lá, começar a falar de Boku no Pico, ninguém conhece essa porra. Nem eu conheço essa porra. Ainda bem. Olha o nome do bagulho. Cara, não vamos falar disso não. Vamos falar de Dragon Ball. Vamos falar dos animes que passaram na rede pública, né, da TV aqui aberta, e que o pessoal conhece, né? É, eu quero começar falando sobre isso, né, que foi assim que eu fui introduzido pro mundo dos animes, né? Foi graças aí à TV Globinho. Os dois primeiros animes que eu me lembro ali de assistir são Yu-Gi-Oh! E Dragon Ball. Confesso que eu não sei qual começou a passar primeiro ou qual eu comecei a assistir primeiro. Mas foram os dois ali que me marcaram a minha infância ali. É, o que acho legal foi quando começou a febre do Yu-Gi-Oh! Aqui, né? Que começou a vender os cards. Aí teve um dia que eu cheguei na escola e eu vendo a galera trocando aqueles cards, eu falei, caramba, que cards são esses, né? E, tipo, o negócio virou uma febre rapidamente, né? E aí eu tava vendo aqueles monstros lá, que antes eu conhecia as cartas antes de conhecer o anime. Aquelas cartas, sei lá, elas deviam ter algum tipo de magia ali mesmo, né? Do capeta aquele negócio, porque hipnotizava, cara. Você pegava aquelas cartas, você não conseguia largar mais, você ficava ali folheando elas, né? Passando de mão pra outra, assim, querendo bater, querendo apostar, né? Ganhar mais, cada vez mais. E quando esse boato aí de que as cartas eram do capeta começou a disseminar, muitas mães tomavam as cartas dos garotos, você saía na rua, tinha um monte de carta rasgada. Ainda bem que eu não fui vítima disso, tem minhas cartinhas lá protegidas até hoje. Sorte sua. A minha mãe queimou na minha frente. Sério? É, minha mãe queimou na minha frente. Daí sai aquele fogo verde. Caso que é, não sei qual material que eles fazem nessa cartinha, mas aquele material que deixava aquela coisa meio gloss, né? Meio. Então ficava verde até a coisa. Daí minha mãe era assim, tá vendo? É do demônio, já viu o fogo verde? Poxa, mãe, tá vendo? Das químicas, eu era pequenininho, mas já sabia os bagulho, né, mano? E, poxa, mãe, tá lá as químicas lá rolando e tal. Dela, não, é do demônio. Olha os portais do demônio atrás da carta. Eu ia pra cara, poxa, mãe, que tá acontecendo? Eu tô ali duelando com os amigos, invocando os capirotos ali, mas nada de mal, né? Nada errado. No caso, tinha um monte de carta também, porém, foi tudo levado pelo meu irmão. Mudando um pouco de assunto, alguém já assistiu Yu Hakusho aqui? Eu um pouquinho. Yu Hakusho, Yu Hakusho bem, nada? Bem pouco, eu lembro de alguns relapsos só. A batalha versus Toguro? Eu só lembro sim, da parte. Sim, só lembro disso. Só lembro disso. Poxa, impressionante, cara. Foi o couro que ele tomou, um couro lindo. Aí o Quabra pensou numa estratégia. Vamos lá, vamos fazer uma estratégia contra o Yusuke. O Yusuke vai lá, tá lutando contra o Toguro, tomando um couro lindo. Aí ele se deixa, entre aspas, morrer. Para o Yusuke ficar com toda a raiva da vida louca lá e dar um couro no Toguro. Caramba. Claro que, no final das contas, o Quabra levanta e finge falar assim, nossa, eu só tava brincando. Eu só tava fazendo você ficar com raiva pra você dar um couro no Toguro. E o Toguro era um cara fudido de forte. Sim, 100% do seu... Ele era, sei lá, mano. Ele era o pica das galáxias. Ele se comparava a mestre dele lá, a mestre do Yusuke. Se você parar pra pensar, o Yusuke em si, ele era o filho de um demônio, né? Não sei se você sabia disso. Não. Então, ele era fim de um dos generais do inferno. Caramba. Ele era um puta demônio da vida lá. Só que acontece, o pai dele parou de comer humanos porque ele não queria mais comer humanos. E o barulho do ronco da barriga dele era tão alto que ecoava pelo inferno inteiro. Ô, louco. Daí quando ele morreu, todo mundo queria o terreno dele. Daí teve entre os generais lá, que eram três, se eu não me engano, eles ficavam brigando entre si. Daí o que aconteceu? Eles falaram assim, vamos fazer um torneio. Quem ganhasse o torneio ficava com o terreno. Ia ser o imperador do inferno. E foi uma puta briga foda. O Yusuke treinou pra caralho. E ele despertou o demônio lá numa batalha contra um cara lá que tinha os poderes meio dourados lá, meio estranho pra caralho. E foi um torneio da hora. Foi um torneio legal. No final das contas, o Yusuke perdeu. É, e todo mundo pensava, não, o protagonista vai ganhar. Eu achei que ele ia ganhar, pô. Yusuke vai virar o imperador do inferno, só que não. Caramba. Perdeu pra quem? Ele perdeu pra um dos generais. que era atuais generais, e ninguém queria que ele ganhasse esse general, porque ele era um cara muito mau. E o outro general também. Só que, afinal de contas, quem ganhou o campeonato não foi nenhum desses pessoais que estavam em protagonismo. Nenhum dos generais ganharam. Quem ganhou foram os amigos do pai dele, que do nada eles ficaram conversando entre si ali por um tempo. Apareceram uma vez e depois acabaram ganhando o campeonato. Daí a meio que todo mundo meio que deu uma progredida, mentalmente em si, amadureceram. O Yusuke voltou pra terra e finalmente ficou com a Keiko. Todo mundo queria que ficasse com isso. E foi tipo um final feliz. Foi um anime que eu gostei pra caramba. E é bem conhecido, não sei como vocês, seus cuzão. Não, é que eu acho que ele passava no 21, canal 21, acho. Isso, isso aqui é canal antigo da vida. É, denunciando a idade, hein? Mas é que, não sei, ele passava num horário ali que eu não tinha tempo. Tinha escola e outras coisas, e eu acabava pegando bem pouco. Mas eu assistia de vez em quando, não acompanhava ele. Ah, entendi. Mas eu achava bem legal, sim, porque o... Qual o nome daquele carinha que ele é ruivo? Ruivo? É. É o... Kurama. Kurama, é. Ele, cara, nossa, aquele cara muito engraçado. Dublagem brasileira ainda, ele faz umas piadinhas assim, engraçadárias, assim, de tiozão mesmo. Eu acabava curtindo pra caramba ele. E o... E aí também era fodão. E aí, o cara que tinha o olho na testa, ele era foda. O cara que conseguiu dominar as chamas negras, o cara era foda, mano, sério mesmo. Mas vou falar uma coisa pra você. Yu Hakusho foi o que teve mais dublagem brasileira que existe. Porque eles usavam pegadinhas brasileiras. Falavam, tipo, sabe aquelas coisas, tipo, bem velhona mesmo. Sim, tipo, sim. Ah, é. Não sei o culpado sou eu e se não sei o que lá fui eu. Sabe essas coisas, tipo, que sim, sim. O pessoal falava antigamente. A gente falava muito na escola isso, entendeu? Uhum. E Yu Hakusho tinha tudo isso. Porque a dublagem ficou bem brasileira. É, que não foi uma tradução, né? Foi uma localização. Exato. Ele localizou ali pro. Ele realmente fez uma adaptação brasileira. Ficou legal, uma dublagem legalzinha. Eu não gosto de dublagem, pra falar a verdade, porque eu gosto de ver o negócio natural, o efeito da primeira vez, não alguma coisa por cima. Sim. Não que eu não goste do pessoal que faz as traduções e tal, as dublagens. Nada contra o trabalho deles, sabe? É uma preferência pessoal. Não que eu não consiga assistir algo dublado. Não só aqueles caras que falam assim, ah, você é modinha, porque você vê tudo legendado. Tipo, Avatar. Vocês já chegaram no Avatar? Sim, sim. Tá, eu queria não, mas pensa. Avatar, em português, ficou perfeito. Tanto com o Avatar Korra, tanto quanto o Avatar Aang. Agora você vai assistir em inglês. É péssimo. Sério? Péssimo, nossa, péssimo. Nunca assisti inglês, só o português. Você vai ouvir assim, nossa. Igual você lembra o Dragon Ball em Portugal. Sim. Vegeta! Olha bem! É certeza de risada, cara. Se você nunca viu esse vídeo, dito aí Dragon Ball Portugal, aí a dublagem, você vai ver que é um negócio hilário. Exatamente. Realmente, aqui no Brasil a gente tem grandes dubladores, mas às vezes nem é culpa do cara, né? A gente vê, por exemplo, essa nova onda de jogos dublados, e a gente vê que tá ficando uma porcaria. Nossa, colocaram pitch pra fazer o bagulho, sim, tá ligado? Então eles... Ridículo, cara. Às vezes nem é culpa do dublador, né? Eles colocam o cara lá na sala e falam, ó, grava isso aí. Aí eles nem tão preocupados lá, simplesmente pegaram o texto lá que é em inglês, traduziram, e ó, pô, nem sabe se isso aqui vai ficar bom aqui ou não. Exatamente. Death Note. Poxa, todo mundo assistiu Death Note. Eu não sou muito fã da série. Eu assisti tudo umas duas vezes, mas eu não sou muito fã da série. Porque não é o meu, assim. Eu gosto daqueles negócios de heróico, tá ligado? Heróico. Acontece tipo, ah, eu vou lá salvar todo mundo e dar um coro em todo mundo e sair da hora. Eu acho legal isso aí. Protagonismo. Eu gosto desse negócio de protagonismo. E Death Note não é isso. Death Note não é nada disso. É tudo investigação e. E cara, todo mundo gostava do L. Por assim dizer em japoneseiro, né? Mas assim, o L era o cara mais ferrado porque, tipo, ele era o cara mais bem. Tipo, ele não era bem vestido, mas a roupa dele com ele ficava assim, legal no personagem em si. E ficava legal pra caramba. Todo mundo gostava. Assim que morreu ele, todo mundo falou assim, nossa, perdeu a graça. Porque também aí eles começaram a jogar tudo com a barriga, né? É. Em verdade, né? A todas as investigações, tudo ficou jogado pela barriga. O L era a cabeça, né, galera? É, o L era a cabeça de toda a operação. É o cérebro. Então se o cara morre, claro. Aí apareceu o Nier. Essa é a minha opinião. O Nier foi o cara que, tipo, sei lá, desvendou a porra toda. Mas qual que era o objetivo do anime? Tipo, eu conheço ele, mas nunca cheguei a acompanhar. O protagonista, o Gaito, ele encontra um caderno, né, escrito Death Note, tá lá as regrinhas lá, né, a pessoa coloca, se você colocar o nome, por exemplo... Meu nome, Jun. É, o Jun, assim, ele colocar nenhuma coisa específica, é nem quantos minutos? Não, se você colocasse algo específico, acho que em 5 segundos começava a funcionar. Ou era um minuto, não é muito bem. Não, se não me engano, era diferente, você tem não sei quantos minutos pra colocar ainda do que ele vai morrer. Se você não coloca nada, em alguns 40 segundos, 30 segundos, sei lá. Ele morre de ataque cardíaco. Morre de ataque cardíaco. Aí ele começa, né? Tipo, beleza, vou acabar com todos os criminosos. Exatamente. Ele falou assim, eu quero fazer o mundo limpo. Eu vou ser o deus do novo mundo, né? E vai indo, mano. Acho que na segunda noite que ele pega o Death Note, ele escreve mais de 200 nomes no caderno. Sim. E vai matando um por um, cara. Vai matando. Exatamente. A regra é, você tem que colocar o nome da pessoa e tem que saber a face dela. Tem que ter na mente a cabeça. Ele vai vendo na net, né? Na TV, assim. Vai matando. Só que aí ele começa a enxergar o Shinigami, né? Deus da morte. Yuko. E nessa que aparece o Yuko, tudo dele muda, né? Porque ele começa a adquirir informação dele. Então aí vai ter coisa pra caramba. Nesse desenrolar, ele acaba sendo desvendado mais ou menos por um detetive chamado Eiro, que era o L, né? Começou a chamar atenção, né? Só ataque cardíaco. Foi estranho, né? Aconteceu alguma coisa estranha. Aí, na verdade, ele foi testar o caderno uma vez. Foi um cara que tentou fazer alguma coisa de maldade pra uma mulher, eu acho. Ele foi lá, escreveu o nome e falou como ele ia morrer com um acidente. E exatamente aconteceu. Ele falou assim, nossa, vou acabar com todo mundo desse de ruim, assim. E foi, cara. Foi pra frente. É um puta anime legal pra quem gosta desse tipo de coisa, sabe? Tipo, investigação, essas coisas meio sobrenatural sobre investigação. Quem gosta, mano, vai atrás. Vai curtir. Agora, pra quem curte esse negócio de heroísmo, esse negócio tipo protagonismo, essas coisas assim que eu curto, velho, vai procurar aí um Naruto, vai assistir Dragon Ball, vai assistir, sei lá, mano, Sword Art Online. Tem inúmeros animes que eu gosto pra caramba desse tipo. Naruto também foi bem conhecido, passou bastante na TV. Virou febre aqui, né? Virou febre. É que ele pegou aquele espaço deixado pelo Dragon Ball, né? O Dragon Ball tinha acabado, aí a gente ficou meio órfão ali de um tempinho, sem nada. De um protagonismo daquele. De um grande anime, e chegou Naruto, por isso que a comparação é inevitável. É, verdade. Eu prefiro o Dragon Ball, tentei assistir Naruto várias vezes e não consegui, mas tem um sucesso absurdo. Cosplay, card, jogos. Foi um sucesso muito bom, foi legal. Naruto tá sendo legal, pena que vai acabar agora em março. O último episódio de Naruto Shippuden vai sair agora em março, se não me engano, dia 23. Não é certeza, mas já era, acabou. Vai ser o último episódio de apresentar de Naruto. Parece que Boruto, que é o filho do Naruto, vai ter um anime pra ele. Vai ter um anime, exatamente. Foi o que eu tava lendo esses dias, mas eu não é certeza. Eu não tenho fontes confiáveis pra falar assim, vai ter o anime mesmo. Mas não sei que esse é um anime que está prometendo bastante. Porque, né, cara, você tá acostumado com o Naruto. Já teve anos e anos de Naruto, cara. Muitos anos de Naruto. Se você pegar todos os episódios aí, mano, tem mais de 600, 800 episódios. Pode se igualar quase com One Piece. Ou deve ter a mesma quantidade, mais ou menos. Acho que One Piece ainda ganha, hein? Ainda ganha de quantidade de episódios. Mas assim, deve estar mais ou menos lá pelos episódios lá do One Piece. 900, não sei quantos, 800, não sei quantos, por aí. E cara, vai começar uma nova saga chamada Boruto. Cara, é um nome estranho, porque na verdade é Bolt, né? De raio? De raio. Raio, né? Então, de raio. Só que em japonês fica Boruto, né? Porque é. Boruto, Sarada. Sarada. Como assim, cara? Eu achei que era Boruto porque é filho do Naruto. Então, é mais ou menos isso aí. Mas eles quiserem colocar tipo de raia, né? Boruto. Porque o pai do Naruto em si, ele era o Kiroi Senko, seria o Nunca amarelo. O raio amarelo. Raio amarelo. De Konoha, né? Então eu acho que seria mais ou menos uma certa homenagem, assim. Eu acredito que seja. Eu nunca procurei raiz pra saber isso aí, né? Entendi. Agora, o plot do Naruto qual que é? O Naruto tenta ser o cara mais fodão ali, né? Então, ele quer chegar na como seria uma presidência do nosso país. Hokage seria tipo o ninja mais importante do da vila. Por quê? Ele foi um cara que nasceu sem pais, nenhum pai, tipo, ninguém cuidava dele, só o Iruka lá, que era o professor lá. Caramba, que ninguém notou ele. Então, só que todo mundo odiava ele pelo fato de ele ter a raposa de nove caudas dentro dele. A raposa de nove caudas era tipo um monstro gigantesco que destruiu a vila uma vez. E todo mundo tinha raiva. O próprio pai dele tinha plantado a própria raposa dentro dele pra, tipo, sei lá, ele crescer e ser forte, poder controlar a raposa e ser aceito pela vila. Porém, foi totalmente ao contrário do que ele queria. Só que a regra foi, ninguém conta pro Naruto que ele é filho do Hokage, que era o do ex-Hokage. E ele foi sofrendo com isso. Muito sofrendo. E aos poucos ele falou assim, mano, eu vou ser o Hokage pra todo mundo me reconhecer na vila. Exato. Mas antes disso acontecer, ele conseguiu virar o herói da vila. Que superou os Senins e superou os próprios Hokages. Então ele foi ganhando, tipo, o reconhecimento dele através do quê? Do esforço dele. Claro que teve coisa pra caralho até lá. E teve coisa que ele sofreu, coisa que ele fez de errado. O que ele mais fazer é de errado. Mas ele ia falar assim, esse é meu jeito ninja, não vou voltar atrás do que eu faço e vai. Entendeu? Era um anime legal. Um anime muito legal. Eu gostei muito mais do anime do Naruto comum do que o Naruto Shippuden. Eu gostava bastante do Naruto comum. Qual que é a diferença ali dos dois? Shippuden, ele... É o que acontece. No final do Naruto comum, ele vai treinar com o Jiraiya. Ele fica, acho que 4 anos ou 2 anos lá treinando com o Jiraiya e volta pra vila. Ele tá maior, todo mundo tá mais velho, todo mundo já tem mais, tipo, responsabilidades diferentes, entendeu? Agora, no Naruto anterior, ele era, tipo, mais gritar com todo mundo e tava metendo foda-se, tá ligado? Mas era engraçado. Era legal, era mais, tipo, dinâmico. Hoje em dia, não, mano. Tipo, o Shippuden em si, pra mim, foi fraco comparado ao anterior. Percebeu, né, que tem responsabilidade, né? É, então. Mas aí que fica, tipo, cadê a parte descontraída do anime, entendeu? É, talvez tenha um pegado um pouco mais pesado, né? Nessa, na parte de luta, é, esse ficou um pouco mais sério. Ficou bem... Não, mas uma coisa que eu gostei bastante do Naruto foi... Nos episódios bem antigos do Naruto, que é o Naruto pequeno, né? Ele... Todo mundo ficava louco pra saber o que que tinha debaixo da máscara do Kakashi. E, cara, aquele anime... Aquele episódio foi, tipo, um dos melhores. Foi um filler. Um filler muito bem bolado. Tinha um corvinho que tava gritando... Ahô! Que significa, tipo, idiota. No... E fica... É muito bom. E, tipo, eles passam por perrengues pra saber descobrir o que que é. Aí, quando o Kakashi resolve mostrar, ele pega e fala assim... Sabe o que eu tenho debaixo da máscara? Aí ele tira... E tem outra máscara. Aí os caras ficam tudo puto de raiva, tipo, acaba, fica assim. Aí no Shippuden, voltaram com esse negócio. Eles fizeram um filler igual, foi muito engraçado. E dessa vez o Kakashi mostrou o rosto. Ele ficou, tipo, muito legal. Ninguém descobriu quem era, mas ele mostrou no banheiro e mostrou, assim, tipo. Todo mundo falou assim, nossa, o Kakashi, gostosão e tal. Delícia, eu pegava, tipo, essas coisas, né? Mas é, foi muito engraçado, foi muito bom, foi muito legal também. E os companheiros ali do Naruto que andam com ele ali, são personagens bons ou são aqueles que deixam a série chata, né? Bom, é, o que deixa a série chata seria o quê? Ó, o Sasuke era o cara mais forte que o Naruto. Sim. Sempre superou o Naruto até o Shippuden. Dessa última vez não, que o Naruto ganhou, tá? Mas tudo bem. É aquele carinha inteligente, forte. Ele é um gênio. Que tudo Naruto sonha. É, ele é um gênio. Que tipo, era... ele é o cara fodão. É aquele, o que chamamos de autodidata aqui. Bonito, inteligente, forte. Gostoso, pirocudo. Se dá bem em tudo que ele faz. É, exatamente. Exatamente isso. Então o Sasuke era o quê? Era o cara forte. Então ele nunca atrapalhava o Naruto. Ele era foda. Claro que ele fez umas burrada lá e foi pro lado negro da força, né? Ele era um cara foda. Sakura. Mais atrapalhava do que... Nunca fez nada de suficiente. Gostosinha, né? Só tava bem ali gostosinha. Pra... É, pessoa mais Hinata, hein? Tava ali só pra atrair os Flappers mesmo. Não, mas cara, eu acho que ninguém gostava muito dela, porque ela era meio bruta. Tinha, ela era muito bruta. Irritante também. Né? Não, mas ela, ela rende, a presença física dela rende muitos rentais ali na internet. Né? Aí então, eu não sei dizer. É, por porque por acho que se eu fosse procurar alguma coisa de rentar, eu ia atrás da Hinata, certeza. Hinata, Hino. Hino, certeza também, porque a Hino, nossa, velho, tipo, ela ficou, ó, mó gorgeous assim, tá ligado? Caramba. Não no Shippuden, mas depois do Last, nossa, ela ficou bonita pra caralho. E, como eu disse, assim, eu vi uma imagem que eu achei muito foda, que era assim, time 7 com 100% de força, tá, os 3. Naruto, Sasuke, Sakura. Porque assim, né? Time 7. É o time 7, é esse time. Aí, time 7 com 99,9% de força. Aí tira a Sakura. Exatamente. É mais ou menos isso aí. Ela é super forte, mas tipo, ela não faz nada, tipo, o suficiente. A única coisa que ela fez de bom foi na guerra, que foi bater os batimentos cardíacos do Naruto. Cara, ela não fez nada, tipo, praticamente nada, entendeu? Então, os personagens em si, eles ajudam bastante o Naruto. E tipo, ele fala assim, ah, eles ajudam por quê? Porque eles são meus amigos, eu tenho que proteger eles. Aí ele fica mais forte, por causa dos laços entre as amizades, esse caramba 4 e tal. Mas ele tem que perder muita gente no caminho. Sim. Muita gente mesmo. Ele conheceu o pai dele através do corpo dele mesmo, na verdade, que o pai dele deixou uma força selada no corpo dele, que conseguiu criar consciência e falar com o Naruto. Caramba. E a mãe dele é a mesma coisa. Então, é um anime legal. É emocionante também. É emocionante, mas eu vou falar assim pra você. Se você quer começar a assistir Naruto, você pode achar que eu tô falando, tipo, sei lá, porque eu gosto. Eu gosto do anime, sim. Mas eu não recomendo vocês começarem a assistir. Por quê, mano? Porque se você for começar a assistir Naruto, primeiro, tem muito episódio. Muito episódio. Vai começar a assistir Naruto. Ah, vou começar a assistir Naruto. Legal, gostei da classificação que ele fez lá e tal. Mas, mano, se você for começar a assistir Naruto agora, mano, tem tanto anime legal que tá lançando hoje em dia, na qual que você pode assistir e pegar legal pra assistir, tá ligado? Vai lá, pega os animes legais pra assistir. Você vai assistir Naruto lá que tem quase 800 episódios, 900 episódios lá, mano. Cada um 23 minutos, contando com um ending e opening. E, tipo, enrolado. Porque os caras mais falam do que luta. Então, eu não recomendo assistir. Eu gosto do anime em si, mas eu comecei numa época que ainda tinha 200 episódios, né? É uma coisa, tipo, bem diferente, então, né? Tem que ter bastante paciência. É. Uma coisa que marcou também foi Pokémon, né? Pokémon marcou demais, né? Pokémon. E agora com a volta, agora com essa vinda do Pokémon GO, esses tempos aí, né? 2 anos já? 1 ano e pouco? Um ano, já. É um ano e pouco, né? Então, um ano e pouco já. com Pokémon, Pokémon GO, né? E o pessoal começou, vou começar a assistir Pokémon e tal. O eterno garoto de 10 anos. É, o eterno garoto de 10 anos, fato, fataço. Moleque nunca envelhece, é incrível. Tem que dizer que não ganha um ginásio, né? O ginásio ele ganha, mas não ganha nenhum campeonato, tipo, foda. Liga, né? Liga nenhuma ele ganha. É sério? É, ele é fracão, mano. Ele perdeu pro Gary, né, na primeira temporada. Perdeu. Chegou até lá e perdeu pra ele. Eu nunca assisti um episódio que o Ash perdeu, mano. Então, você assistiu pouco, porque ele assistiu, ele perdeu muita força, muito. É por isso que eu assisti, entendeu? Eu assistia, ele ganhava, assistia, ele ganhava. Falei, caraca, tu sabe o resultado, né? É. Vai ganhar, deixa quieto. Ele perdeu muita luta, cara. Isso. E agora eles fizeram ele mais criança ainda. Sim. Os isso. Novos episódios, agora ele tá criança. Ele volta pra escola. Ele volta pra escola, é, cara. Foda. É, então. Nunca teve escola, ele não é que volta. Ele vai pra escola agora, entendeu? É, sei lá, primeira série com 10 anos de idade. Na verdade, 10 anos multiplicado por 20, porque sei lá quanto tempo tem na região da Dragon Ball. Mais de 20 anos já. Então, entendeu? É muito tempo de vida, cara. Ele é muito tipo. Ele deve ter uns 40 anos lá, querendo comer as menininhas novinhas lá. Se veste pequenininho lá e vai metendo. Eu acho que isso reforça a teoria, né, de que o Ash, na verdade, tá em coma no hospital. Mas tu tem que falar também esse... Ah, esses bagulho mora da vida, né? Não, claro. É, pode ser, cara. Pode ser, pode sim, ser. sim, concordo. Mas se o cara terminar o anime assim, mano... Já pensou, cara? Vai ser... Não, vai ser épico, vai. Vai no ser épico último demais. Episódio lá, mostra um senhor na cama do hospital lá, aí a homem falou, vamos desligar os aparelhos. Não, acho que não vai acontecer isso, por quê? Porque é um anime de criança. É um anime de criança. E passa exatamente no horário que as crianças assistem. Fato que não vai acontecer nunca. Sim, sim. Mas o Pokémon, realmente, ele é uma febre. Porque ele é um anime que ele vende muito, né? Tem muita coisa atrelada a ele ali. E agora que o Pokémon GO lançou também, nossa, as ações da Nintendo subiram que nem um jato. E aquele Sun e Moon também. Exatamente. Mais de 800 Pokémon. Nossa, completar cara. Completar o Pokédex lá, você é louco. Eu gostei só da primeira temporada de Pokémon. A primeira e a muita gente me xinga por causa disso, que eu só gostei da primeira e tal. Mano, sei lá, eu cresci jogando Game Boy, Red, jogando Green. Até o DS é legal. É, então. Até aquele... Eu joguei até o Rubi, cara. Eu parei no Rubi. Rubi? É, eu parei no Rubi, cara. Tem a próxima geração ainda. Essa aí é legal. Mas a partir de 3DS, assim, vai ficar estranho já. Né? Não, já ficou estranho. Tem Pokémon Sorvete, cara. Sim. E quando ele evolui, fica 3 Sorvete. É tipo aquele... É tipo uma versão zoada do trio, como é aquilo lá? Aquele lá é o... Aquele Pokémonzinho que fica na Terra, que parece um piroca. Diglett. Só que sorvete. E a evolução dele vira do trio. Do trio, sei lá. Do trio esse meu? Não, do trio, acho que, sei lá. Não lembro. Eu tenho essa porra no meu Pokémon GO. Mas, tipo, ele vira 3. É a mesma coisa. Tipo, é um Pokémon sorvete que vira 3 Pokémon sorvete. Se arranjar 2 deles, já é evolução já, velho. É, você vai lá fazer a fusão ali, vamos virar o Pokémon sorvete e aumentar os ataques. Né? No DS, sem ser o 3DS, no DS normal, os pessoal tinha ainda a imaginação, né? Tipo, beleza, porque é um Pokémon da hora aqui. Ao passar do tempo, foi acabando, né? Então, vamos pegar, sei lá, essa caneta aqui que vai ser mais um Pokémon. Coloca os dois pontos. Não tem mais ideia, entendeu? Pokémon caneta. Nossa, velho, sei lá o que existe mais, mano. Deve ter Pokémon piroca também. Vai aqui. É, na versão adulta, né? Não, esses tempos aí eu tava jogando, eu fui procurar num site aí, tipo, Parate Bay, assim, né? Prataria, né, cara? É, daí aparece uns pop-up estranhos lá, né? Daí tinha lá... Sempre. Pokémon Go... Não, era Porn Go. Ah! Coisa assim, mano. Provavelmente eu já me deparei com algo parecido, né? E, tipo, os caras... Tá um cara, assim, tipo, com um bonezinho igual do Ash, né? Com Pokémon, com a Pokébola, assim, na mão. E, tipo, tem umas minas fantasiadas de Pikachu, de Charmander. Caralho, que é isso aqui, mano? Sim. Manda ver, mano. Queria fazer propaganda aqui, mas acho que esse vídeo aí é do Brother. Sério? O cara é maneiro, hein, mano? É, vou fazer o... Pode ser que acidentalmente tenha aparecido assim na minha tela do computador. Eu, sinceramente. Eu tava estudando pra esse podcast aqui, né? Eu falei, o que eu posso achar sobre Pokémon? Acabou que eu caí nesse tipo de material aí. Foi um pouco aí por querer, vai. Depois de 20 minutinhos ele desligou o vídeo, né? Deu pra aproveitar bem. Deu um aproveitamento. Pra averiguar bem, né? Que sempre teve aquela dúvida lá no jogo, né? Pokémon começa. Eu falei, quem que é melhor aqui? O Charmander, o Pikachu, o Bulbasaur. Não, Pikachu não tinha opção, não tinha. Só no amarelo. No amarelo você começava com o Pikachu. Você começava com o Pikachu. Você vai passando a história e vai conseguindo eles. Do Yellow você tinha o Pikachu mesmo, tipo. Não, mas você começava com ele, não tinha opção. É, você começava, só que aí o passado do jogo você vai conseguindo o Bulbasaur, o Charmander e o Squirtle. Bom, pelo menos o mais difícil a gente conseguia, né? De começo. Porque pelo menos no Red e no Ruby, pelo menos, que eu me lembro também. Você tinha que pegar o Pikachu dentro do Safari. Era difícil pra pegar. Começando quando lançaram o Gold e Silver, já tinha aquele negócio de os Pokémon antigos não tem, né? Assim, através do cabo. Aquele cabo lá que tinha de dados lá. Isso, você tem que passar do Game Boy quanto o Game Boy. Senão você não conseguia. DS, no caso. Não, não. O do Game Boy do Game Boy. Color pro Color também. Ah. Pikachu, assim, se você fosse num certo lugar. O Pokémon não tem. Na outra versão tem. Fica trocando, assim, um exemplo. Igual aquele negócio de você ter as transformações. Eu lembro que eu tinha com o meu cadáver lá, falei assim, eu quero fazer a Lakazan, né? Nossa, eu quero fazer a Lakazan. E quem que tinha pra trocar comigo? Putz. Pra você fazer a Lakazan, você tem que trocar, velho. Chega o bicho level 100, só que você não consegue usar ele de verdade, porque... Porque ele não virou Lakazan. É. Virou cadáver, tá lá cadáver pra sempre. Mano, eu finalizei a liga com o cadáver. Poxa, eu tive que upar todos os pokémons e, tipo, foi sofrida a liga, cara. Porque eu não tinha aquele negócio de pessoal falar assim, não, vamos usar aquele negócio lá, aquele, como que é? Detonado. Nossa, lembra da época do detonado? Sim, então, sim, sim. Detonado, pra assim, ah, vai encontrar um pokémon pra ganhar do pessoal do ginásio. Vai dar certo. Mano, eu ia na raça, cara. Eu aparecia pra mim a primeira vez lá, falou assim, cara, esse cara é forte, hein, mano. Aí aparecia tipo aquele Pokémon Foca. Lembra do Rubi? No ginásio? Rubi? Do Rubi. Rubi, Pokémon Foca. É o primeiro também, né? É, não sei se tem. No, não, no Foca. Não tem, é um outro Pokémon. Ah, um é, azul, né? É um azul grandão, é do Rubi, gordão. Mesmo. É do Rubi. Isso. Assim. Você luta a primeira vez com ele usando o pai dele, né? Contra o pai dele, do personagem que você usa, do Rubi. É. E tipo, ele é um Pokémon forte demais, mano. Forte, velho. Porque além dele ter uma defesa do caramba, ele ainda recuperava vida. E o cara ia lá, jogava uma berry pra ele lá. Vida, meu. Como o pai dele? É. Ah, então ele usa um bicho deitado, na verdade. É, isso mesmo. Não é azul, confundi. É azul? Não, ele é meio marrom. Ele é marrom e, tipo, ele dá um golpe, só que no próximo turno ele fica, tipo, descansando. Descansando, depois que recolhe a vida. Aí depois ele dá um golpe, só que tem que descansar de novo. Caramba. Porque ele é considerado bicho preguiça, né? Ah. Ele é tipo sentido. Um Snorlax, só que não precisa de falta, né? É, sobre o Pokémon é isso, né? Tipo, o anime, não dá pra negar o sucesso dele, mas o que envolve o Pokémon, às vezes, é tudo que é fora do anime, né? Tipo, produto, jogo... Produto, jogo, brinquedo, card. Tem batalha de card até hoje, sim, cara. Sim, card. Faz mais sucesso no Nihon do que o próprio Yu-Gi-Oh! Sim, Nihon tem os cards fodão, né? É, então. Tanto é que, antigamente, se você ganhava o Blastoise, o cara aí ficava louco, mano. Teve um vídeo na internet, viralizou, né? Que era um molequinho pegar card do Blastoise. Mano, vira louco. Blastoise! Começa a gritar lá e começa a chorar porque conseguiu um Blastoise, tá ligado? E tipo, eu conheço uma pessoa que é viciada nesses cards, tem esses cards de coleção e não batalha. Ele tem um álbum, vários de cards assim, e cada card dele vale 25 contos, tá ligado? Poxa, ele tem um álbum. Os antigos são os mais valiosos, né? Tem uns que é considerado até lendário, né, na época, né? Tinha um card da equipe Rocket, se não me engano, ele era considerado lendário, porque ninguém tinha. Tem, só que ninguém tinha. Agora você consegue comprar, né? Lógico, não passou muito tempo, mas antes era considerado lendário. Antigamente você comprava cartas por 1000 conto. Uma carta. Caramba. Que é que você queria. Hoje em dia não, você paga 25 reais. Mas é tipo, ainda é viralizado, tá ligado? É uma coisa bem legal. E tipo, lá no Nihon, que é uma cidade de animes. É Akihabara, acho que é. É, eletrônicos, animes. É, ele é mais focado pro otakus, né? Então muita gente fala que é otaku assim. Eu quero ir lá pra Akihabara, né? É um negócio bem louco. É bem louco. Nossa, tem Ultraman de tamanho gigantesco lá. Tem umas exposições de Monster Hunter. Monster Hunter é um jogo, né? Que eu gosto pra caramba. E tipo, é um negócio muito louco, cara. O pessoal de lá, quando vai fazer alguma coisa, vai pra arrebentar mesmo, né? É. Outro grande anime aí que eu gosto de citar bastante é o Cavaleiros do Zodíaco. Vai naquela linha ali de anime com muita ação, né? Que o herói ali tem que salvar, resgatar a mocinha ali. Os heróis. A Athena, né? Que odeia aquele personagem da Athena. Aquela história é muito chata. Não, para. Ela não é chata. Ela só é tipo persistente. Levanta a ceia. Se você vir aqui, eu deixo você me comer. Aí, ó. Você não era o game, cara. Você girava na lógica assim, da hora. Na lógica. Começa ali na ceia ali, dando seus primeiros passos ali, né, como cavaleiro. Quer pegar a armadura de bronze ali. Depois ele vem pro participar daquele torneio ali com os cavaleiros. Que aí chega o Ikki, né, o primeiro vilão do desenho é o Ikki de Fênix. Ele tá mal ali. E ele é um cara bem badass, né, tipo como se fosse o Vegeta do Cavaleiros do Zodíaco. É, bem isso. Todo mundo curte ele. E essa parte é maneira, né, mas depois eles acabam trazendo o Ikki pro lado bem, né. E tem a grande saga ali do santuário, que eles sofrem bastante. Fiquei decepcionado ali com uma ou duas lutas ali, por exemplo, o Aldebaran. Acho que ele perde muito fácil ali pro C. Não é que perde. Perdeu o chifre, né? É que meio que assim, foi tipo uma troca. Se você conseguir encostar em mim, você passa pra casa. Porque você vai mostrar seu valor. Aí o Senya vai lá, toma um couro. Daqui a pouco, quando ele mal percebe, pegou, perdeu o chifre de ouro lá. E nessa saga do santuário, eu gosto bastante do Saga de Gêmeos. Saga. Que quando chega ali, na verdade, não saga, né? É um clone ali dele, né? Sim. Não, é meu irmão, né? Então, não, ali no, na casa, você fala. Isso. É verdade. Fala só a armadura vazia ali. E sendo controlada lá em cima. Eu acho muito foda. Depois tem o Chakra de Virgem. É, Chakra de Virgem, que o cara castigou todo mundo ali. Ele é fodão. Ele é foda. Até hoje ele é conhecido como foda, porque teve a Saga de Hades. Vocês assistiram a Saga de Hades? Não, já. Não. Tinha abandonado ainda. Então, a Saga de Hades, o que aconteceu foi... O cara que foi o único que conseguiu lutar contra três cavaleiros, ex-cavaleiros de ouro, em poder máximo, soltando uma exclamação de Atena, sozinho. E o cara lutou no seu pau a pau, claro que perdeu, porque eram três. Porque dizem que batalhas de ouro levariam 24 horas, ou sei lá, um mês, uma semana, não sei. Mesmo assim, o cara foi sofrendo, né? O cara foi bem, o cara era bom, o cara era foda. Agora, Hades, foi uma luta, tipo, humilhando o Seiya, e o Seiya vai lá, pega um e começa a ganhar. Tipo, putz, é, como... Ele levanta várias vezes da morte. Mas dessa vez o que aconteceu foi: você levou um espadado na barriga. Na barriga, no peito. Ficou pra sempre lá em coma. Caraca. Aí... Tem um de peixes também, né? Nossa, peixes. Aquele ali é o cavaleiro mais lindo da terra, cara. Então que usa uma rosa na boca? Sim. Isso, qual que era o dele? Também não lembro. Afrodite? É Afrodite. É Afrodite. Quem luta contra ele foi o Shun, cara. Foi o Shun. Ué, a luta do século. Combinou, né, cara? Nossa, a luta do século. Foi até na parada game, assim, você. Foi como a luta, cara? Pô, sinceramente foi. O Shun acabou perdendo quase toda a armadura. Só sobrou a partinha das botas, né? Foi pelado lá, então. Ele tomou um couro, quase que perdeu tudo. E ele invocou um poder dele que ninguém conhecia, que existia. Corrente nebulosa. É. Ah. Sei lá, alguma coisa assim. Não lembro muito bem. E era tipo o quê? Era umas correntes que saía, tipo, do nada. E não era dele. Ele pegava e assoprava assim, ele saía umas correntes ali, toma assim. Eu não sei onde ele guardava, acho. Hã? Acho que é onde ele guardava a corrente. É, todo mundo nem sabe, né? Opa, deixa eu dar uma balançadinha no ralo aqui, pra dar aquela mexida, né? Saiu 5 correntes da bunda dele. 10. Então, e além dessa, tinha o Mu. O Mu era o único cavaleiro que não lutou contra eles. Uma grande decepção. Na época, eu esperava uma luta, porque até porque ele é um signo que eu, Aries. Só que o Mu, ele recupera a armadura, né? O Mu. Então, o Mu, ele vai lá e restaura as armaduras dos cavaleiros. Ele será o fodão. Mas isso foi antes da batalha. É, um mecânico de armaduras dele. Sim. É, porque ele era o cara que tinha o Kiki, que era peças. O pequenininho lá que levava as armaduras pros caras. Eu não lembro muito bem dos caras lá, mas uma pessoa que eu acho que devia ter ficado com a armadura de Pegasus, na verdade, era aquela Marinho? A irmã do Seiya? Ah. É Marinho? É. Não lembro muito bem. É Marinho. É Marinho? Porque, mano, ela era muito mais forte que o Seiya. Ela que ensinou o Seiya. Sim. Mano, se ela treina desde a quantidade que o Seiya treina hoje em dia, ela ia ser a melhor cavaleira. Mas é o que, né? É aquele negócio, o nome do anime japonês é Seito Seiya, né? Então é Seiya, né, cara? Não tem o que falar. Não tem o que fazer, né? Aí tem a saga do Poseidon, né? É. Poseidon, a cara foi a saga que eu menos gostei. Poseidon não era alguém do antigo também, dos cavaleiros? Oi? Poseidon. Eu lembro que eu joguei no PC e tinha visto algum nome das antigas também no meio dos cavaleiros. Então, saga? Não sei se era o saga, ele tá voltando lá também. Ah. E todos os personagens do antigo estavam lá tretando lá então. Mas sendo os caras novos lá, o Poseidon era uma bostona, é aquela coisa. Do nada o cara é forte, mas do nada fica fraco. Até cavaleiro de branco, aquela coisa. Hades mesmo. Quem? Os cavaleiros negros? É, do Hades. É que é aqueles cavaleiros. Com uma armadura meio. Roxa. Só que eu não lembro qual que era o nome dela. Era o próprio cavaleiro também, né? De ouro, não era? Eram os antigos cavaleiros de ouro. A maioria deles. Não, todos eram. Menos os generais. Os generais eram Radamantes, eu acho. Radamantes, Thanatos e. O de escorpião também, né? Estão no meio. Porque o Miro? É. Acho que o Miro não morreu. O Miro não morreu. Sim. Só os que morreram, tipo Shura. Shura tava. Shura de Capricórnio tava. O. Caramba, eu não gosto do anime, então eu lembro da porra do mas assim, o Shiryu deu um pau a pau lá e tipo, ele começou a perder a armadura, porque a Shura tinha o melhor corte que existe, né? Porque era Excalibur e tal. A melhor espada e tal. A espada do rei. Aí ele pega lá, faz um bagulho suicida e leva ele lá pro espaço, né? Só que o Shura fala assim, não. Você vai ser legalzinho, não. Você vai ficar lá pra proteger a Atena. Que pronto, isso aí vai ser isso aí. Aí joga a armadura dele dentro do corpo. Dentro dele, não. Coloca a armadura no Shiryu e chuta ele de volta pra terra. Vai embora, foi pro começo. E vai embora, né? É naquela coisa. Personagem de vocês aí, favorito do Cavaleiro Zodíaco? Eu curtia Shiryu. Muito. Eu também, curtia Shiryu. Shiryu era meu favorito, cara. Por mais que eu não gostava do anime, eu jogo o jogo, né? Que meu cunhado tem jogo. E, cara, eu só pego Shiryu. Pelo que eu joguei no PC, né, o que lançou acho ano passado, retrasado, não lembro. Tem todas as sagas. Shiryu também foi o melhor pra mim. Mas eu acho que ambos aqui concordam que Shiryu é o cara mais mítico da vida ali. É. Os golpes dele, né? Os golpes dele, não. Colorado dragão! Exato. Exatamente. Quem nunca tentou fazer no chuveiro? Colorado dragão. Putz, pior! Fazer voltar a água. É, exatamente, cara. Ou então, aquele Colorado sem dragões do Hades. Vocês não assistiram a série de Hades, né? Não. Então, como eu joguei, então eu sei qual que é o golpe, né? Lembrando do que aconteceu, era. O mestre ancião, que era o mestre do Shiryu, ele é o Doku, que era o antigo mestre dele. Que no caso era o tipo antigo de Libra, né? Isso. E ele era foda, cara. E então ele tinha um golpe chamado Cólera dos 100 Dragões, cara. Dá pra imaginar o quão foda que era. Porque o Cólera do Dragão já era foda, imagina dos 100 Dragões, mano. Sim, 100 vezes mais forte. Ele vai lançar um golpe assim, ó, Cólera dos 100 Dragões. E viu um monte de dragão pros postos, assim, apelou demais, né? Exatamente. Então, e ele aparece no nosso Legend. Cavaleiro do Zodíaco, vocês recomendam? Não, eu já disse, eu não gosto do anime. Bom, deu. É legal, vim pra perder tempo, cara. Eu recomendo, se você quer um pouquinho de ação aí, mas... Tem seus pontos positivos e negativos. Os pontos negativos, na minha opinião, é a chatice ali da Saori. E o Seiya é muito apelão e chato. Você acha que o Seiya é apelão? O cara que mais apanha no anime inteiro. Então, esse é o fato, cara. Eu não gosto quando o cara apanha e resiste e dá a volta por cima. Pô, você não pode assistir nada então, velho. É, você não vai assistir nada no seu vídeo, cara. Não, tem uns que os caras... Você vai assistir Game of Thrones e vai ficar lá pra sempre naquilo lá. Porque ali todo mundo morre e foda-se. É. Tipo isso. Talvez anime não seja muito minha praia por isso. Deve ser. Porque é, o anime é aquele negócio motivacional, né? Uma coisa chata. Seu ponto forte continuando, ponto fraco. Esses dois mesmo. E o seu? Por que você recomenda e por que você não recomenda? Eu não tenho ponto negativo nem ponto positivo, não, cara. Eu recomendo porque você quer perder tempo assim, cara. Pra mim isso aí parece algo negativo. É. Bom, eu não gosto do anime, eu não vou recomendar porque... Cara, é chato ver o Seiya apanhando o tempo todo e ele levando o tempo todo pra apanhar de novo, entendeu? É o masoquista, o cara é todo masoquista. Daí daqui a pouco vem a Saori e fala assim, Seiya, você não pode desistir de mim. Vem aqui que eu vou te comer, você me come, que não sei o quê. Aí ele levanta de novo e apanha de novo. Aí do nada invoca um cosmo infinito lá e fica fodão. Aí vai pra próxima casa e apanha de novo. Então, cara, é uma coisa muito repetitiva pra mim. Sim, sim. Muito repetitivo. Então, não curti muito não. A parte positiva é nenhuma, cara. Não foi mal, galera. Não curti. Dragon Ball, vamos começar ali pela parte do anime lá que o Goku é pequeno. Eu não sei se passou aqui no Brasil, né? Passou? Passou, só que era TV Manchete, não sei. É. Não sei exatamente, mas é uma TV bem antiga, assim. Que ali era o Dragon Ball, né? O Dragon Exato. Ball ficou popular aqui no Brasil com o Dragon Ball Z. Ali no GT também foi legal, hein, cara? GT eu assistia direto. Nossa, aquela musiquinha era demais, né? Sim, mas ali no Dragon Ball, né? Os primórdios ali da série. Confesso que eu não assisti muito, não. Ali as origens do Goku, né? Uhum. Ali na Terra, tentando controlar seus poderes, ganhando de adversários mais... humildes, né? Sim, é aquela inimizade entre Goku e Vegeta, mas na verdade eles eram super amigos, porque a maioria das lutas eles estão lá, batalhando e tal, um querendo competir com o outro, o Vegeta ficando bravo com o Goku levando tudo de boa, mas no final das contas o Vegeta depende do Goku e o Goku depende do Vegeta, então é aquela amizade, meio inimizade que existem na maioria dos animes, rivalidade que fala, sim. Aquela rivalidade amistosa, se bem que o Vegeta era um cara meio, aquele cara bruto, né? Ele chegava e falava assim, seus vermes insolentes, tipo, caralho, mano, porra. Era da hora, velho, era da luta contra o Cooler, só que o Metal Cooler. O Goku toma um couro, e nisso aparece o Vegeta, e chega falando, não é você que irá matar o Goku, o Kakaroto no caso, sou eu. O cara vai com tudo pra cima e toma um couro também. Ou seja, os dois não adiantaram pra boss nenhum. Então, mas eu penso assim, igual os últimos episódios de Dragon Ball Super, spoiler alert, só avisando, se vocês não quiserem ouvir, pula aí um pouquinho a parte que eu vou falar, tá? O Goku tá tomando um couro do Black, dos Zamasu lá e tal, e o que acontece? O Vegeta aparece e fala, você não tem capacidade pra usar esse corpo, porque esse corpo é simplesmente a experiência de lutas que somente o Kakaroto teve, somente o Goku teve esse tipo de experiência com o corpo. Então você não pode chegar achando que você pode ter esse corpo e ser forte o suficiente com ele. E dá um couro nele, tá ligado? Sim. E foi tipo uma cena muito foda, daqui a pouco ele vai e grita assim, eu sou o príncipe Vegeta, Lord Saiyajin, sei lá, caralho, mano, essa parte limitou demais. Sim. Falo mesmo. Mita muito mesmo. O Vegeta, né? Ele é aquele vilão que a gente aprende a gostar dele, né? Se bem que ele era um vilão e virou um mocinho, né? Sim. Se você compara o Vegeta de agora com quando ele tretou com o Goku no Tenkaichi Budokai, você vê a diferença quando ele tá com ele aqui na testa. É. Majin Vegeta. Ele vendeu a alma, o Babidi, só que pra poder lutar contra o Goku, né? Só isso apenas. Ele não queria fazer outras coisas. Se bem que ele queria destruir o Majin Buu, né, também, depois de todas as vidas. Porque ele pega e fala assim pro Trunks, que ama ele e tal, dá um soco na barriga dele e joga ele pra alguém levar, não lembro quem é. Ele dá um... ele faz um pescoço aqui pro Trunks desmaiar, um soquinho na barriga do Goten e entrega pro Piccolo. É, então, o Piccolo leva embora, ele vai lá e se auto-explode, tá ligado? Só que aí não adianta, né, porque... Não adianta nada, porque o bicho lá se... Só que aquela parte também foi épica do Vegeta. Foi mita, mitou demais também. Essa saga do Majin Buu, né, acho que na minha opinião, ela é a melhor, cara. O Goku se transformando em Super Saiyajin 3 foi épico, né? Ponto mais alto ali do Dragon Ball Z. Qual é o personagem favorito de vocês aí? Eu do Akira eu sei. Do Akira é certeza. É, cara, não sei, nunca parei pra pensar nisso não. Eu curtia muito o Gohan. Quando ele mostrava ser promissor ali. Tamo quando junto, ele cara. Venceu o céu ali, eu falei, caraca, esse cara. Também. A minha parte favorita do anime foi a parte que ele venceu o céu. E cara, com certeza o Gohan foi o meu personagem favorito até hoje. Só que no Dragon Ball Super tá deixando a desejar demais, cara. Nossa. Ele tá muito. Fora de forma. Né? Exato. Tá péssimo, cara. Péssimo, péssimo, péssimo. Mas eu fiquei sabendo de uns rumores aí que ele ia voltar com a forma Ultimate. Agora né? Tá. Mas... Ele já tá já com a forma Ultimate, né? Tá. Só que triste, cara. Triste, triste. Sim, ele tinha tanto potencial. Ele foi muito mais forte que o Goku até. Ele era mais forte que o Goku. Uhum. Ele só, tipo, sei lá, relaxou por culpa da Chichi. Se não tivesse Chichi ali no meio, filho, ele com certeza ia ser o melhor guerreiro. Porque a Chichi tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, estudar o caralho, sua vadia. Eu vou brincadeira. Já a parte do céu, o Gohan realmente ele era considerado mais forte. Até o Goku conseguia o Super Saiyajin 2 também. Tanto que o próprio Majin Vegeta ele fala, né? Você tá mais forte que o Gohan daquela época. Então, só que você parar pra pensar. Ao tempo que o Goku continuou treinando, e se o Gohan tivesse continuado treinado, as evoluções seriam totalmente diferentes. Quem ia pegar o Goku. Goku não, é Super Saiyajin God primeiro, ia ser o Gohan. Era certeza isso. Mas não, mano. Ele tá se deixando de lado por causa do protagonismo. Aí complica. Porque o Goku é o protagonista. Todo mundo ama Goku. Goku come meu cu, entendeu? É aquela coisa. Eu vi eles comentaram também em japonês. O pessoal tá reclamando que eles estão tornando o Goku muito burro comparado ao antigamente, né? O Goku tá, tipo, muito... Brincalhão, né? Brincalhão. Não leva muitas coisas a sério. Ele já levava antes bastante a sério. Só que aí ele tá tão... Como posso falar? Abaixando a imagem do Goku. Pra um cara cômico, na verdade, Um cara que só faz piadinha, não escuta os outros e quer fazer tudo do jeito dele, né? Vocês já assistiram o filme do Broly? Não, eu sempre quis assistir o negócio do Broly, né? O cara é muito foda, velho. É um cara picudo, né? Tipo, bolado. E voltando também, isso é uma coisa, eu sei que assistiu, o Akira, né? Então, Akira, eu sei que você fala de fazer palma, mas fala aí pra galera se o personagem você gosta mais. Cara, são dois. Não, tem que ser um. Escolhe um. Tem que ser um. Escolhe um. Você não tem dois pais, cara. Vamos lá. Continua, fala aí. Verdade. Então, continua. Broly, cara. Broly. Broly é seu favorito? Broly. Escolheu o primeiro? Pulou. Pensava que você escolheu o Vegeta primeiro? Eu escolhi mais de Vegeta, só que ele não. Eu achei que você era uma putinha do Goku. Não, a maioria da sensação, né? É, sim. Aquele assembleia de Goku, né? Não, cara, o Broly é foda. Mas de Vegeta também é legal, tá ligado? Só que Broly é Broly. O cara é mal, puro mal, velho. Mas assim, cara, os filmes do Broly eram demais, né, cara? São três no total. Pra quem não assistiu, vamos explicar então. Com qual que é a origem do Broly? O que ele é? Ele é um Saiyajin também? Ele é o Goku. Aparece Goku, Broly e... É, foi os dois no caso, né? O Broly é considerado o Saiyajin lendário, né? Por Saiyajin lendário. E é uma força infinita, né? Desde bebê, ele já tinha uma força maior que o Goku Super Saiyajin. Caraca. Sim, desde quando é bebê, né? E eu não lembro muito bem agora a história, mas depois de um tempinho, o pai do Broly, que seria o... Bardock? Não, que Bardock? Faz um curso aí. É o... Caraca, eu esqueci o nome dele. Pai do Broly. Pai do Broly. Ele vem até a Terra pra chamar o Vegeta. Assim, vem aqui. Eu acho que não conheci, pra conhecer lá, né? Você é o rei Vegeta, que não sei o quê, vai lá, né? Levam todo mundo pra lá. Só que isso aí era só pro... É tipo uma armadilha, né? O Broly tretar lá com todo mundo lá. Algo assim. É nisso que o Broly vê o Goku, ele começa a lembrar, porque quando ele é bebê, ele foi acordado pelo choro do Goku. Ele tem tipo uma raiva também por causa disso. Ô, louco. Só por causa do choro do Goku? É. Que bosta, hein? E, tipo, era uma perseguição, né? Beleza, agora eu encontrei o Kakaroto. Quando ele vê o Kakaroto, ele já começa a perder ela. Tipo, Kakaroto, aquela frase do Broly, né? Eu vou matar você, Kakaroto. E assim vai, mano. É, aí vai... É tipo... aquela raiva absurda e o Goku... Ele é feito de tapete. Sim. Vai o Goku, o Piccolo, o Gohan, Trunks, pra cima deles, de uma vez só e... toma um couro, todo mundo. Todo mundo toma um couro, cara. Porque batendo no Broly lá com sorriso, tá ligado? Ah, e aí, eles vão fazer o quê? Seus pau no cu. Aí ele pega a cara do Goku assim, arrasta no chão, assim, vai arrebentando do chão inteiro, sabe? Não, isso ele faz com o Gohan, cara. Ah, é? Com o Piccolo que é da hora, mano. O Piccolo vai vir assim com tudo por cima e dá tipo uma cabeçada nele, velho. Tá. Uma cabeçada, o Piccolo cai no chão. O Broly sai correndo, uma bica nele, velho. Uau! Igual futebol. Mano, ele é boa, cara, é incrível. Só que aí, o Vegeta, ele vira covarde nessa parte. Ele fica tipo, nossa, ele é um Saiyajin lendário, como que a gente vai lutar contra ele? Vocês são idiotas, não tem como vencer. Aí o Piccolo pega assim, o Vegeta, você é o rei. Príncipe Saiyajin. É, o príncipe Saiyajin, você tem que lutar, que não sei o que. Não, não dá, ele é lendário, vocês não estão vendo. Aí o Piccolo assim, você é um passo de covarde, lança ele no chão assim. Louco. Dá lutado. Aquele cara que falava assim, seus garbis imundos. É. Aí ele começa a ficar com medo, tipo, não, ele é lendário, não tem como ganhar dele. É. Não tem como ganhar. Só que aí o Vegeta começa a ficar bravo com ele mesmo, tipo, caramba, eu sou o príncipe Saiyajin. Vira Super Saiyajin, vai com tudo, toma um couro também. Aí o Goku, como sempre, fazendo aquela coisa, tipo, eu sou o protagonista. É, ele aparece. Aí, aparece lá. Toma um couro. Toma um couro. E o Goku solta um Kamehameha assim, pá. O Broly, tipo, e? Que é isso? É. Que se vende? Aí o... ele começa a lançar um monte de magia. Magia? É. Ele quis. Um monte de quila. Uma esfera de quila. É. Goku, toma. Fica tudo arregaçado. Ele fala, ô, pega leve aí, né, meu? Só que o Broly olha assim, que é pegar leve? Começa a lançar um monte de novo, velho. E arrebenta todo mundo. Ok? Eles dão uns poderzinhos, né? Ô, toma minha força da amizade aí, grande. É. Pega aí meu ki pra você. Aí o começa a jogar, todo mundo começa depois de tá apanhando, tá todo mundo chão lá, todo jogado, e joga o ki no Goku, tá ligado? É, tipo, vou passando meu ki pra você, meus últimos ki, né? Pô, louco. Absorve isso aí e, sei lá, faça qualquer merda com isso aí. Tem pra pensar, se eles tivessem pensado nisso antes, todos os Saiyajins estavam lá, eles faziam um Super Saiyajin God, né? É. Aí o Goku ele fica tipo fortão, dá um soco, né? No Broly. Dá um socão boa hoje. É, ele ultrapassa assim a barreira, né? Um buraco aqui assim e. Acabou! Morreu o Broly. Só uma parada que é repetitiva no Dragon Ball, né? É esse lance de sempre estar tá se fodendo ali contra um alguém foda e depois ter que juntar as esferas pra ressuscitar quem morreu. É, Kuririn morre várias vezes, Yantia morre várias vezes. Então, mas isso não acontece mais. Porque há um limite de quantas vezes você pode reviver alguém. Sim, sim. Só que... Não. Esfera do dragão normal é uma vez só. É, já eles não... depois foram pra Namekusei. Namekusei, se não for morte natural, quantas vezes quiser. Só que agora na Namekusei ainda tem, não? Esferas? Tem. Se não for morte natural, você, tipo, curirinho assim, ele ia viver pra sempre. Caramba. Você sabia que o Goku já lançou o Kamehameha pelo pé? É verdade. Acho que eu já vi algo parecido, mas não lembro bem. Contra o Piccolo. A primeira vez que os dois lutaram no Tenkaichi Budokan. Ele solta, tipo, um Kamehameha pelo pé e usa como se fosse um turbo, assim, sabe? Jetpack, pra ele não cair fora do ringue, né? Ou não? Não, pra ir de cabeçada pro no Piccolo é mal. E ele ganha com a cabeçada, tá ligado? Muito bom, cara. Contra o Piccolo foi épica também, abaixo. Foi. Aí sai um ovo lá e vira o Piccolo que a gente conhece. Não, tô falando Piccolo já o Júnior. Ah, o Júnior já? É. Ah. Quanto o Piccolo Daimon já é quando o Goku é pequenininho. É verdade. Também tem o filme do Tales, né? Tales. Essa eu não cheguei a assistir muito, mas ele é fodão. Não, menos. Tales não é muito bom, não, vou falar a verdade. Pra quem? É? É, porque ele depende de fruta pra ficar forte. Ah, pode crer. O Goku já tava batendo de frente com ele de boa. Isso quando ele já comeu duas frutas. Caramba. Aí toma a terceira e fica mais forte o Goku. O que eu assisti que eu gostei foi de anima, velho. De anima, né? Verdade, de anima, tá legal. Goku Super Saiyajin 3, né? Tem um couro ainda dele. Caraca. Só que o Goku começa a ficar tipo, e agora, né? Meu última transformação não tá funcionando. Aí nisso, o Vegeta aparece. Fusão! É, ele vira o Gogeta e, mano, não tem de anima que aguente, filho. Pior mas foi difícil ele conseguir fazer a fusão, hein, filho? Foi o Pai Kuhan, não sei como que tá em português, em inglês, né? Ele sacrificou, seu Pai Kuhan. É, ele tomou, tipo, um soco na cabeça, assim, ó. Mano, ele já caiu, tipo, ah, morri. É um cara lá fortão que, tipo, lutava contra o Goku em si. Parece um Piccolo, né? Ele parece mais ou menos um Piccolo, mas ele não é da mesma raça, é? Não, é da mesma raça, não. Ele tem uns poderes de tornado lá, mó da hora. É da hora o golpe dele, né? A fusão foi algo ali, tipo, trouxe um atrativo a mais pro Dragon Ball, né? Quando, caraca, você vê os dois caras mais fodões juntos, formando um terceiro personagem. Muito lindo. Muito foda, cara. E agora, quando tem esse último aí do Vegito, esse último Vegito Super Saiyajin God, caralho, cara. Deu couro, velho. Foi lindo, mano. Foi lindo. Você lembrava, tipo, um cara que é muito forte, sendo mais sarcástico que o próprio Goku, tá ligado? É muito bom, cara. Se fosse for ver pela história, o Vegeta é mais forte que o Gogeta, né? O Vegeta? Vegeta. É, porque eles eram Potara, né? É. Potara em si já ganha os poderes dos deuses juntos, né? Então, um negócio louco, cara. Então, só pra dar uma apanhada aí do Dragon Ball, né? Porque Dragon Ball, ele merece um programa só de Dragon Ball, que é muita coisa pra gente falar aqui. São muitas sagas, muitos personagens. Pra vocês aí, qual foi o momento mais marcante aí do Dragon Ball pra vocês? É, mais marcante pra mim foi na hora que todo mundo apanhou e morreu meio mundo lá pros Cells Juniors. Aí o Gohan transcende o Super Saiyajin 2. E, mano, ele mata um Cell Junior por vez. Naquele jeito meio, como que fala? Sádico que ele ficou, né? Ele ficou com tanta raiva que ele ficou sádico e tava batalhando contra os Cells Juniors, tipo, por diversão, entendeu? Sim. Ele dava tipo um choco assim, velho, e arrebentava no meio. Ele tava matando um por um, cara, um por um. Depois disso... Ok, ele ficou meio... É. Folgadinho, né? Tipo, ele ficou bem folgado, então Goku disse... É, Goku falou assim, mano, acaba com o Cell, velho, agora. E olha assim, tá muito cedo, né? Ele tem que sofrer mais. Só que nisso, ocasionou a morte do pai dele, né? É, porque o Cell Junior tava dando cor até no Goku, cara. É o Júnior, velho. Tá no Deus Yantia, cara. Deus Yantia, mas isso aí é o cara que cai por nada. Então, mas tipo, essa foi a parte mais épica pra mim, tipo, na hora que ele começou a dar um couro no seu Júnior. Nossa, aquela parte foi linda, velho. Porque ele foi mesmo que na raça, falou assim, vou fuder com esse filho da puta. Olhar pra cara dele assim com desprezo, igual o Vegeta olhava pros outros, tá ligado? Mas pior que o Vegeta, ele ficou mesmo mal, velho, tá ligado? Parecia que ele é vilão mesmo, sabe? Eu falei, nossa, que foda. Tanto é que no Dragon Ball Budokai Tenkaichi, que é o que a gente joga lá, o Spark Meteor, no caso. Uh-huh. Nossa, eu só uso o Gohan. Você é muito viciado, né, com ele, cara. Eu só uso o Gohan, cara. Pra mim, a parte mais épica, talvez... Talvez não posso falar talvez, né? Não, tem que ser certeza. Mas de Vegeta, cara. Mas de Vegeta. O cara não tava nem aí, velho. O cara tinha que lutar com o Goku, velho. Não importava se mataria alguém. Foi uma luta fodida. Foi. E o Goku não queria lutar de verdade em si, né? É, que ele tava com medo do Majin Buu, né? É. Só que aí o Vegeta disse, mano, o que que tem, velho? Quero lutar com você só, velho. Já que o Goku ia voltar pro céu, então o Vegeta disse, mano, só tem um dia só pra lutar com você. Os caras todos sangrando lá, quase sem roupa, praticamente tudo arrebentado lá, mas... O Vegeta chorando sangue, sim. Tava foda nessa batalha. Isso fez o Goku desmaiar, né? Foi lutar sozinho contra o Majin Buu. Vini? Minha parte mais épica é o Goku se transformando em Super Saiyajin 3, que todo aquele contexto, né? O Goku morto ali com um tempo limitado na Terra. Sobrancelhas gigantes. O Majin Buu dando um cor em geral ali. E a transformação visualmente, que ela é mais bonita de todas. Menos o rosto, por favor. É, sim. O Super Saiyajin 3, ele some a sobrancelha. É. Sabe, mas ele fica um negócio gigante mesmo. Parece um macumba, sei lá. Aquele cabelão maravilhoso, loiro. Aí você até coloca um L'Oreal lá. Exatamente. Dragon Ball é foda, né? Se você tá escutando aí, deve ter percebido que a gente é pouco fã de Dragon Ball, né? Então é uma unanimidade que, pô, acho que é impossível você nunca ter assistido, mas se você nunca assistiu, assista, você não vai se arrepender. Pra finalizar o programa, então, vamos cada um recomendar um anime aí, que não seja Dragon Ball. Que não seja também conhecido, né, por favor. Não, um anime pra vocês procurarem, né? Certo. Eu recomendo One Punch Man. Por quê? Porque é um cara, tipo, careca, cômico, que dá um cômico em todo mundo. Então, como eu disse, eu gosto do negócio heróico, eu gosto do negócio aquele negócio, tipo, de focar no protagonista. Você quer assistir um anime legal, você tomou um Punch Man. Qualquer anime? Qualquer anime. Detroit Metal City, cara. Se você quer dar risada, ver palavrão, nihongona, mas ver palavrão, assiste esse anime, cara. É o melhor. E eu vou recomendar que você não assista nenhum anime. Assista séries de TV. Que cuzão. Então, que você provavelmente vai estar se entretendo muito mais aí, beleza? Então... O cara acabou. Vou te dar uma voadora, cara. O cara acabou. Então é isso. Esse foi o segundo episódio do Papo de Japa. Ah, se você tá ouvindo aí pelo YouTube, se inscreve no canal aí, deixa o like. Se você tá ouvindo aí pelo nosso site, né, pelo player aí, ou por algum agregador no seu celular, se inscreve aí no nosso feed aí pra você receber toda semana os novos episódios. E é isso aí, a gente vai tentar não atrasar da próxima vez. Tá. Foram muitas coisas ruins que me pediram, mas... Sim, é, o carnaval aí, o carnaval foi insano, a gente acabou não tendo tempo de gravar. E é isso aí, muito obrigado, gente. Valeu. Falou. Falou. Falou, valeu.